cachaça e lis. Desce mais uma gelada e traz a saideira. Deixa meu pendrive tocando a terceira. A letra dessa moda conta minha história. Na música, quando ela deixa ele acontecer comigo, parece que o compositor é meu amigo. Não tem cabimento tanta coincidência. Entre um gole e outro, eu me acabo aos poucos. Cada parte dessa moda eu vou virando o dobro. Toca ela de novo, de novo, de novo. Eu só fui traída, mas eu não sou corno. Entre um gole e outro, eu me acabo aos poucos. Cada parte dessa moda eu vou virando o dobro. Toca ela de novo, de novo e de novo. Eu só fui traída, mas eu não. Gelada e traz a saideira. Deixa meu pendrive tocando a terceira. A letra dessa moda conta minha história. Na música, quando ela deixa ele acontecer comigo, parece que o compositor é meu amigo. Não tem cabimento tanta coincidência.